vez uma linda princesinha chamada Branca de Neve. Sua vaidosa e malvada madrasta, a rainha, notou um dia que a beleza de Branca de Neve excederia a sua. Cobriu então a princesinha de andrajos e obrigou-a a trabalhar como criada. Todo dia a vaidosa rainha consultava o espelho mágico. Mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu? E enquanto o espelho respondeu, tu és a mais bela, Branca de Neve ficou livre da inveja e da crueldade da rainha. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Yo, Adrian! Jurassicast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio magnavilosamente épico. Este quem vos fala é o Calaveira, que coisa bonita. E não estou aqui, que eu tô falando igual narrador de futebol. Eu não estou aqui sozinho, está comigo aqui o Brunão. Tudo bom, galera? E eu preciso falar que Branca de Neve e os Sete Anões é, guardadas as devidas proporções, o Star Wars de sua época. Pra escolher o que é que se vai fazer. E tá comigo aqui também essa coisinha fofinha, Yasmin. Oi, espelho, espelho meu, quem é a criatura mais fofa da podosfera? Sou eu que sou gordão. Eu sei quem é, mas eu não posso falar. Chateado. Noite e dia sem parar, brilhantes de outras pedras poderosas. Sim, internéticos, no nosso Jurassicast 69, nós vamos fazer um programa especial. Vamos falar sobre a história que nossas babás não contavam, né, Bruno? Não, não é. Nós vamos falar sobre as histórias que as babás contavam, cara. Nós vamos falar sobre Branca de Neve e os Sete Anões. Quer dizer, é um programa que deveria falar sobre sacanagem, mas nós vamos falar sobre um dos filmes mais puros. Isso, na verdade é uma homenagem atrasada ao Dia das Crianças, que foi aí no sábado passado, e tá indo agora aí pra todas as crianças, que quem tem uma criança dentro de si vai gostar. Branca de Neve e os Sete Anões, essa animação que virou referência mundial e mudou a história do cinema mundial também. Coisa mais linda de Deus, lá do Disney, nosso querido Disney, que enfim, se congelou e tá lá esperando ser descongelado. Reza a lenda, né? De novo essa história. Junto com Steve Jobs. Essas e outras histórias você vai escutar logo após os recados do Jaiminho. Vambora. Eu vou pra casa agora. Eu vou. Gravar podcast. Eu sou de Tânia Mãe. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Dança da Manivela. De volta com mais um recado, Jaminho. Tô aqui rapidinho só pra informar o vencedor da promoção do livro do Conan. O vencedor foi o Emanuel Omano, com a frase: a roda do Conan serviu tão somente de inspiração para a dança da manivela. Achamos a mais criativa, né? Que teve muita resposta, né? Falando pra que servia realmente, tudo, né? Só que a gente pediu a resposta mais criativa, mais engraçada pra gente escolher. Então, a gente achou essa daí. Então, fiquem com o programa. Eu tô aqui rapidinho mesmo, eu tô aqui em São Paulo com o Calaveira tá dormindo aqui já de manhã agora. Então, fiquem com o programa da Branca de Neve, que está sensacional. Até mais, galera. Trabalhar 1937. Bom, já que o Miotti não tá aqui, inclusive internet, o Miotti não tá aqui hoje, porque infelizmente no momento da gravação a internet dele resolveu dar a valsa do adeus e foi embora. Isso, pediu concordata. E tá aqui pra suprir o Miotti a Yasmin. Não que ela não já estivesse, ela já estava. Mas pra suprir o Miotti nessa questão do inglesístico norueguês, Yasmin, por favor, qual é o nome do filme? Eu acho que agora tu vai levar um, hein? Snow White and the Seven Dwarfs. Olha aí, velho. Toma ela. Mas é boa e fala inglês. Por que que a gente tá com o Miotti ainda, Brunão? Eu não sei, cara. Eu já perguntei isso 500 vezes. Brunão, 1937 mudou praticamente não, mudou de fato a história da animação mundial, né? Mudou não só a história da animação mundial, mas a história do cinema, cara. Por quê? Antes de Branca de Neve e Sete Anões, você tinha muito poucos filmes, principalmente longas metragens, que abordavam o tema fantasia como um todo. E voltados para o público infantil, né? Exato, exato. Os filmes de fantasia eram sempre, assim, no máximo curtas metragens, era desenho animado, que era curtinho, 8 minutos, 10 minutos no máximo, onde eram criaturas fantásticas, onde tinha bruxas, onde tinha lobo mau, onde tinha esse tipo de coisa. Antes de Branca de Neve e Sete Anões, cara, você não podia contar, você não conseguia contar, sei lá, uma história de contos de fada na tela grande por mais de uma hora. Não se fazia isso, não era uma prática. Todo mundo, quando o Walt Disney falou vou fazer um longa-metragem, falou, você é maluco, cara. Ninguém vai querer ficar sentado 1h20 vendo essa porra. Ninguém vai querer ficar sentado 1h20 vendo o desenho animado, porque as pessoas não vão se conectar com as pessoas, com os artistas, entendeu? Nessa época em Hollywood, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, o cinema era muito calcado, principalmente nos artistas. O que levava o público no cinema não era a história, porque as histórias não eram lá essas coisas. O que as pessoas iam lá era pra ver o cara lá atuando, dançando, cantando, que era o que tava em voga nessa época, em 1930, 1940. Ela ia lá pra ver o Chaplin, ela ia lá pra ver o Stan Laurel e o Oliver Hardy, né, que era o gordo e o magro. Ela não ia pra lá pra ver a história de um boxeador famoso. Não, ela ia lá pra ver o artista, não interessava o que era o filme exatamente. Os trailers, cara, não existia trailer. Você não vendia o filme antes, cara. O que você vendia do filme antes era cartaz na rua, cara, dizendo, vai estrear esse filme, dia tal. Você lia a resenha no jornal dizendo se o filme era bom ou se era ruim, se o fulano tava bem ou se a ciclana tava mal, cara. Esse filme foi o filme que tornou possível ser feito todos os filmes de fantasia que a gente viu de lá pra cá, cara. E o primeiro deles foi O Mágico de Oz. Foi graças ao sucesso de Branca de Neve e os Sete Anões que a MGM deu sinal verde pra produção do Mágico de Oz. Olha só, hein, cara. É um nicho que até então não estava sendo explorado, né? Exatamente. E o Mágico de Oz veio e depois vieram vários outros e aí se começou a explorar a parte da história. E hoje a gente tem, porra, quais são os filmes que fazem sucesso? São os filmes dos personagens, cara. Hoje a gente tem aí estabelecidas franquias, etc. aí, que são estabelecidas não pelo personagem, não por quem está vivendo, não pelo ator, mas sim pelo personagem. Tipo os Vingadores. Você não tá lá querendo se saber quem é que tá interpretando o Capitão América. Mas você tá vendo o Capitão América, sacou? O cara que era seu herói de infância, que, porra, é o Capitão América, sacou? Outra questão que é interessante deixar aqui é que o estúdio Disney, naquela época, 1930, o Mickey Mouse, a criação do Walt Disney do Mickey Mouse é de 1928. Você vê a quanto tempo que o Mickey Mouse vem aí se renovando e continuando a gerar dinheiro, né, e lucro pro estúdio. Mickey Mouse é de 1928, foi uma criação ainda da época do cinema mudo, foi com o Mickey Mouse o primeiro desenho preto e branco com som da história do cinema. Que é aquele do Willy in the Boat, Steamboat, uma coisa assim. Isso, exatamente, Steamboat Willy, né, que é ele no barquinho e tal, não sei o quê. Então, o Walt Disney, ele tava sempre revolucionando, cara. Ele era um cara inquieto, ele não queria ficar parado. Isso, e depois virou o pai do Tony Stark. Parecia pra caralho, eu né, velho? Eu acho igualzinho o pai do Tony Stark do filme, velho. Mas aí o Walt Disney, ele era um cara inquieto, cara. Ele tava sempre em busca da novidade, da próxima coisa que ele ia lançar, que ele queria que fosse revolucionário. Porque ele sabia que se ele ficasse parado, estagnado, fazendo sempre a mesma coisa, ele ia acabar morrendo ali, o estúdio ia falir e ele tava fudido, sacou? Pra você ter uma ideia, em 1929 rolou a Grande Depressão nos Estados Unidos, né? a crise da bolsa lá de Nova York? Foi quando a Wall Street entrou em falência. Você tinha empresas milionárias, bilionárias, que quebraram da noite pro dia. Corria-se o perigo de você andar em Wall Street, não por ser assaltado, mas de você ser atingido por um corpo, porque o número de suicídios era coisa absurda. Inclusive, foi motivo também desse crash, foi por questões imobiliárias também. Inclusive, o estúdio do Walt Disney não sofreu muito com a Grande Depressão, exatamente por conta de um camundongo chamado Mickey, cara. Porque essa porra, naquela época, fez tanto sucesso, fez um sucesso inacreditável no cinema, que todo mundo queria ter coisa do Mickey, não importa quanto custasse, cara. Sem falar que o filme da Branca de Neve gerou muito dinheiro, inclusive na depressão. Pessoas pagando pra ir pro cinema ver a Branca de Neve enquanto a galera tava se fudendo. É porque cinema naquela época era muito barato. No cinema naquela época era assim, você entrava, você assistia um jornal, um desenho e o feature film, que eles chamavam. Os filmes tinham no máximo 1h20, porque ainda tinha antes 10 minutos de noticiário e mais 10 minutos de desenho. E ainda tinha uma propagandinha, alguma coisa assim no meio. Então era montada a sessão. Isso, aí eles interrompiam a sessão 15 minutos pra você parar, comer coisa na bomboniera. Isso, assim, pra você ir no banheiro, etc, né? Mas o que que o Disney fazia? Ele ganhava dinheiro com os desenhos do Mickey, vendendo pros distribuidores que também queriam anexar o desenho do Mickey em seus feature films. Vários filmes do Mickey, no começo, foram anexados, né? Assim, foram exibidos junto com filmes que não eram da Disney, porque o Disney só mexia com animação. Então não é como hoje você vai ver uma produção, sei lá, Piratas do Caribe no cinema e você sabe que é do Walt Disney. Você ia, sei lá, assistir um musical e antes do musical você assistia um desenho do Pateta. Era assim que funcionava. Então ele conseguia ainda ganhar um bom dinheiro com isso. Nessa época o estúdio dele não tinha 30 artistas trabalhando com ele, cara. O estúdio funcionava fazendo curtas metragens de 10 minutos. Só que ele viu que se ele continuasse fazendo somente curta metragem de 10 minutos, ele ia falir, cara. Ele não ia conseguir crescer. Porque o Disney foi um cara que sempre pregou muito a qualidade dos seus desenhos. Então, os desenhos não tinham muito fundo repetido. Quando ele corria, o desenho era sempre 24 frames por segundo, sabe? Era uma coisa assim bem trabalhada, bem desenhada mesmo, sabe? Tinha muita qualidade, ele prezava muito pelos roteiros. Ele tinha uma política, não sei se vocês sabem, política de $5. Ele dava $5 pros funcionários deles que chegassem com uma gag, né? Uma piadinha. Mesmo que não fosse piada mesmo contada, mas por exemplo, ah, eu pensei aqui no Pluto cair, bater a bunda no chão e soltar uma galinha pela boca, sei lá. Aí o Walt Disney ria disso, achava engraçado. Engraçado, sei lá por quê, e dava $5 pro cara. É porque em 1930 se ria fácil. Se ria por qualquer coisa, né? E $5 era uma boa grana. Comprava-se uma casa com $5. E se ria pra não chorar por causa da depressão, né? Então, cara, nessa época era assim que funcionava as coisas, era assim que a banda tocava, né? E aí o Walt Disney falou, cara, eu preciso inovar, eu tô afim de fazer um longa-metragem. Vou fazer um longa-metragem. E começou a pensar e ficou com essa ideia na cabeça e começou, falou pro irmão dele, que era o Roy, que trabalhava com ele, que era o sócio dele, cuidava da parte financeira. O Roy falou, cara, ó, até hoje a gente não teve problema com todas as ideias malucas que você teve, então vou bancar, velho, vamos atrás de financiamento. Foram atrás de alguns bancos, acabaram conseguindo dinheiro, porque ele tinha um prédio já, um estúdio lá na Califórnia. Acabaram conseguindo dinheiro mais ou menos, né, porque ele que teve que bancar o próprio filme durante bom tempo. Sim, exato. Mas no começo, antes do filme começar efetivamente a gastar muito dinheiro, ele conseguiu um financiamento de $250 mil. E aí ele falou, cara, vamos agora. Só que aí ele falou, eu preciso achar a história definitiva. Qual vai ser a história que eu vou fazer? E aí ele se lembrou, cara, de um filme que ele assistiu mudo, cinema mudo, preto e branco, lá na época que ele trabalhava como jornaleiro, cara, em Kansas City. O jornal para qual ele trabalhava fez uma sessão para todos os meninos que entregavam jornais da cidade como uma forma de pagamento, né? Também, porque não devia se pagar muito bem. Eles queriam que os meninos continuassem entregando jornal e fizeram como prêmio uma versão da Branca de Neve estrelada por Margaret Clark no cinema mudo. Isso foi em 1917, cara. E aquilo impressionou muito o Walt Disney, que ele tinha 15 anos na época. Não só pelo filme em si, porque ele achou aquilo incrível, né, contar a história da Branca de Neve, mas porque ele estava num lugar onde projetaram o filme em 4 telas diferentes. ao mesmo tempo. Então aquilo impressionou muito ele e muito daquilo ficou guardado na memória dele, né? A história da Branca de Neve não foi criada pelo Walt Disney, né? Não, é bom ressaltar. A história é uma história alemã. Por quem que foi criada? Os irmãos Grimm. Conhecidos por várias histórias, como João e Maria é deles. E Chapeuzinho Vermelho é também. Chapeuzinho Vermelho. Punzel também é deles. Esses contos de fada mais clássicos, né? E o Walt Disney pensou na história da Branca de Neve, não pela história da princesa em si, mas ele se identificava muito com a história porque ela trazia os elementos da vida pregressa dele, de quando ele era moleque. O que que acontecia? Na vida do Walt Disney, ele teve um pai que era fazendeiro e não acreditava nos sonhos do filho. O filho queria ser desenhista, ele queria ganhar dinheiro desenhando. E o pai reprimia isso de uma forma inacreditável. Coisa que acontece até hoje, né? Semelhança com a realidade, mera coincidência, né? Pois é. Só que naquela época, a repreensão era muito maior, né? É, na barra da bala. Então, cara, ele só conseguiu sair dessa repressão do pai quando o tio dele emprestou um dinheiro pra ele montar um negócio próprio. E o pai nunca acreditou nele e meio que rejeitava ele, sabe? Meio que não acreditava que ele era maduro o suficiente pra conseguir isso, né? Enfim, ele era meio turrão, né? E aí ele se identificou com aquele conflito, né? Que a Branca de Neve tem com a madrasta, que a madrasta é invejosa, tem inveja da Branca de Neve, subjuga ela, bota ela pra vestir trapos, pra limpar o chão, pra varrer a escadaria do palácio, tá sempre de olho nela pra do que das merdas que ela tá fazendo, sacou? E ele se identificava também com, assim, o trabalho duro, sabe, assim, ou seja, a menina tava lá tendo que fazer o trabalho braçal, mas ela conseguiu fugir pra uma fantasia lá, pra viver com os anões, falava com os bichos, que foi, em teoria, o que o Walt Disney fez, né, quando ele conseguiu finalmente sair da tutela do pai dele, ele montou um negócio e ele foi mexer com fantasia, foi mexer com animais animados, né, com bichinhos fofinhos e etc, que era o que ele curtia. Isso foi um ponto de vista do Walt Disney sobre o conto, né? Porque o conto de verdade não é assim. Fofinho e com animais falantes. É, isso aí é uma lenda, que na verdade é meio que lenda, meio que um estudo antropológico de que as histórias dos irmãos Grimm, na verdade, eram mais densas e foram se infantilizando ao longo do tempo, né? Tem-se esse conceito e tem-se essa ideia a respeito dos contos também. Mas assim, a grande verdade é que não se sabe ao certo se, pelo menos até onde eu pesquisei, que se tem ideia de que as histórias dos irmãos Grimm realmente eram mais densas, eram mais voltadas para adultos mesmo. E não, voltadas sendo para adultos não, é para assustar mesmo. Tem, tem uma vilinha do tamanho de um cu de uma lenda e tem uma rua de floresta cercada de pessoas más e feias. Aí você fala, ó, não vai pra porra da floresta, senão tu vai ser comido, tu vai ter morto, não sei o que, estuprado, blá blá blá blá blá. E a criança ficava dentro de casa. É, isso aí é a infância da Yasmin, internet. Então, sei. É, desse jeito. Escravo do espelho mágico, deixa o infinito espaço e vem pelas trevas, eu te convoco. Deixa-me ver tua face. O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que ele? Famosa é a vossa beleza, majestade. Porém, há uma menina entre nós com tanto encanto e suavidade que eu digo, ela é mais bela do que vós. Pior para ela, revela seu nome. Lábios como a rosa, cabelos como o ébano, pele branca como a neve. Branca de Neve. Eu tenho uma biografia do Walt Disney aqui, escrita pelo Neil Gabler, e eu vou ler um trecho aqui que eu acho interessante. Ao discutir contos de fadas, o psicólogo Bruno Bethlehem citou histórias que falam em pais que envelhecem e decidem que chegou o tempo da nova geração assumir o comando. Mas antes que isso aconteça, o jovem deve provar ser capaz e merecedor. Um cenário que, mais ou menos, se encaixa tanto em Branca de Neve quanto na vida de Walt Disney. Exceto que, nestes dois casos, o progenitor relutava em ceder o lugar. Embora alguns analistas aplicassem uma interpretação freudiana, um viu Branca de Neve com vestígios de uma personalidade anal obsessiva que teria de superar para atingir a maturidade sexual, e os anões como crianças assexuadas. Outros impuseram uma interpretação cultural, a de que o filme promovia os valores da depressão, do trabalho duro e da comunidade, e o desenho tornou-se, em última instância, uma parábola da juventude de Walt. Ele era a Branca de Neve, ameaçado pelo poder caprichoso e ciumento do pai e forçado a fugir para seu próprio mundo, o mundo da animação, onde finalmente encontra apoio, amor, independência e autoridade. Branca de Neve era a história do crescimento pessoal de Walt Disney, a história do que teve de superar e o que havia conquistado. Cara, e acho que só por isso o filme já é foda pra caralho, velho. Com certeza. Mas só de você conseguir fazer chorar no momento que tem que chorar, fazer rir no momento que tem que fazer rir, criar todo um cenário à parte para as crianças, que é os bichinhos e os anões, e manter a Branca de Neve e o Príncipe com toda aquela animação mais realista para prender os adultos, já faz isso um espetáculo à parte. Não, exatamente. É só fazendo uma análise um pouquinho a respeito dessas impressões da fase de desenvolvimento da Branca de Neve. Acho isso tudo um grande equívoco, porque é um conto de fadas. Eu acho que é overanalyzing. É. Então, assim, não cabe fazer essa análise selvagem, porque a construção do personagem não foi com esse intuito. Não foi para demonstrar uma patologia. E se você for fazer uma análise selvagem, todo personagem de história fantástica vai ser ou esquizofrênico, ou narcisista, ou egocêntrico, ou psicótico, e por aí vai. Não só isso, mas, por exemplo, é por isso que eu também tenho raivinha do argumento de certas parcelas defensoras de algumas minorias da sociedade que vem dizer que o filme ele é, ah, não, porque isso é uma história sexista, o Walt Disney era um cara sexista, porque ele rebaixa a mulher tem que lavar, tem que passar. Ele era um homem de 1930? Isso! É lógico que ele era sexista. Exato! Era a realidade da época. Exato! E a história ele é sexista porque ele é de 1800 e lá vai bolacha, velho. Aí condena a porcaria do filme e rebaixa ele a... Ah, não, porque isso é uma merda. Não, cara. Pra esse pessoal que o Brunão tá falando, tem um livro chamado Dom Casmurro. Vai ver se é captura pro Bento. É, vai tentar descobrir isso. Vai lá, vai fazer análise na USP sobre isso. Vai procurar referências em Huguianas nos filmes do Batman do Nolan. Porque a máscara, né? Tudo é a máscara hoje. Ou então vai procurar quantos pênis aparecem em Rei Leão. Mas vai caçar alguma coisa pra fazer e deixa a Branca de Neve em paz, que saco. Como eu falei, ele é um filme revolucionário, cara. Era a primeira vez que alguém tentava fazer um desenho animado que durasse mais do que 10 minutos. Não só a sociedade, como os próprios animadores que estavam participando do filme não estavam com essa fé toda. A alta Hollywood dizia que era a loucura do Disney. Não, o cara tá aí produzindo um longa-metragem de animação, o cara tá louco. Ele foi taxado de maluco, velho, porque ele queria fazer uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Ele queria revolucionar a história da animação mais uma vez, mais do que ele já tinha revolucionado quando ele botou o Mickey Mouse falando pela primeira vez, entendeu? É por isso que quando eu tiver uma ideia e falarem que eu sou maluco aí, que eu vou investir nela. Porque fizeram a mesma coisa com o Steve Jobs na época que ele criou a Apple. Cara, por isso mesmo, por isso que eu morro de dizer que o Walt Disney e o Steve Jobs morderam a mesma maçã. Porque eles tinham esse negócio de encantar o público, eles tinham esse conhecimento do usuário, entendeu? Eles sabiam o que o público precisava, não o que o público queria, e gerar essa necessidade. Eu não concordo tanto nesse aspecto que você tá falando pro Steve Jobs, mas eu concordo plenamente com o Walt Disney. Ah, eu concordo com o Steve Jobs. É claro, você que tá falando. Mas com relação ao Walt Disney, eu concordo plenamente. O Walt Disney, antes de tudo, ele era um empresário de uma visão incrível, cara. Não é à toa que ele fez um parque de diversões, que inclusive foi outro legado dele também, né, Bruno? Porque foi difícil de Fábio fazer e que a gente vai abordar em outro Jurassic Cast, que não é esse agora. Ele era um cara que gostava de sonhar, cara. Eu gosto de ver o Walt Disney como um sonhador. Tanto que nos parques da Disney, os caras que inventam as atrações, eles têm um nome próprio pra eles. São os Imagineers, né? Que eles trabalham na Imagineering. Que é o quê? É a engenharia da imaginação, cara. Ou seja, é onde o cara ele é pago pra sonhar, velho. Ou seja, você pode sonhar aqui em fazer uma atração onde você vai simular uma viagem do homem ao espaço. Ah, como é que eu vou fazer isso? Cara, sonha aí e projeta e transforma em realidade. Eu te dou aqui um dinheiro, ó. Tô bancando, é isso. Então, cara, é por isso que eu gosto tanto da Disney. Não gosto só da empresa e dos filmes que ela faz e dos desenhos animados, mas eu gosto, assim, do conceito da Disney, que é seja um sonhador. Sonhos se tornam realidade se você apenas acreditar. Isso, exatamente, sacou? Quando você vai num parque da Disney, quem já teve a oportunidade de ir a um parque da Disney, cara, você sente isso na hora, cara, e isso arrepia, porque você entra naquele lugar e você parece que você tá num mundo de sonho, cara. Você se desliga da realidade totalmente e parece que você tá num desenho animado, que você tá num mundo fantástico, entendeu? É o máximo que você pode chegar ali. Você sente até a vontade de ser uma pessoa melhor quando você tá lá dentro. Você quer dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, você se sente melhor, cara, porque as pessoas são todas felizes. E ele falou, cara, eu vou fazer esse filme, não me interessa, eu preciso saber como é que eu vou fazer. Ele levantou $125 mil, que logo viraram $400 mil. E tudo isso, cara, não era assim, ah, gente, ó, vamos juntar e vamos fazer o filme. Não, era um processo longo, cara. Pra se fazer um filme de animação, hoje se sabe que o filme de animação, hoje, leva 4 anos pra você fazer um filme de animação. É da Pixar, né? Da Pixar. Você leva 4 anos pra fazer qualquer filme desses que saem aí, ele já tá sendo planejado há uns 4 anos. Uma semana são 5 minutos de animação, assim, o máximo. Assim. É, pois é. E aí, cara, o Walt Disney, ele começou a fazer os longa-metragens, e o primeiro longa-metragem que ele fez levou 4 anos pra ser feito. Ou seja, ele estava inventando a forma de se fazer uma longa-metragem de animação, e ele levou 4 anos para fazer, que é o mesmo tempo que hoje ainda se leva para fazer um filme de animação. Mas o que que ele fez, cara? Ele foi atrás dos banqueiros, conseguiu um empréstimo ali com um investidor, que deu pra ele um dinheiro, mas que logo depois o cara teve um problema de saúde e desistiu de investir o dinheiro. Foi investir em outra coisa e o Walt Disney teve que juntar todos os caraminguá ali da família e do próprio estúdio pra poder ainda ter um dinheiro pra fazer. E o que que ele fez com esse dinheiro? Ele já começou a botar os caras dele pra trabalhar? Não, ele falou, cara, o desenho que eu quero fazer não é igual o desenho que eu faço, o desenho do Mickey e o desenho dos Sinfonias Ingênuas. Era uma outra série onde tinha o desenho do Patinho Feio, do Lobo Mal, dos Três Porquinhos, ah, né? Ah, sim, ainda passa no Cartoon. Isso, chama Sinfonias Ingênuas, né? Em inglês é Silly Symphonies. Ele não queria que o desenho fosse naquela toada muito cartunesca mesmo. Apesar do Branca de Neve ter os seus personagens mais cartoon, que são os anões, que são os animaizinhos, ele queria que os personagens humanos tivessem movimentos fluidos de seres humanos. Uma curiosidade. O Walt Disney, quando eles começaram realmente a produção do desenho, eles pensaram em contratar anões de verdade, filmava os anões fazendo os movimentos e tentava fazer o desenho baseado nos movimentos dos anões. O que foi feito com a Branca de Neve. O que foi feito com a Branca de Neve. Contrataram a bailarina e fizeram o andar, o caminhar, os trejeitos, se abaixar pra beijar o anão, correr, cair. Por isso que a Branca de Neve é uma fresca, né? Que ela fica com as mãozinhas pra cima o tempo inteiro, não fica? Ela, ai, não posso me sujar. Mas aquilo ainda é muito da pantomima do cinema mudo, né? Tem muito. Sim, da pantomima do cinema, que era exatamente o que o povo estava acostumado ainda a fazer, né? O cinema ainda não tinha evoluído tanto. Mas o que que ele tentou? Ele tentou também fazer isso com os anões, botar anões ali, filmar os anões e transformar os anões, o movimento dos anões, e não funcionou. Ele falou, cara, os anões eles têm que ser mais caricatos, eles são criaturas mágicas, eles são criaturas da floresta, eles são seres diferentes, eles não são seres assim. Porque em inglês, inclusive, é dwarf. O dwarf é o anão do Senhor dos Anéis. Não é o anão Little People, né? Que eles chamam lá. É, dwarf é mais voltado para aquela simbologia mesmo do Senhor dos Anéis, Dungeons and Dragons, essas coisas assim. E aí o que que ele fez? Ele pegou todo esse dinheiro que ele conseguiu, cara, e ele não mandou assim, ok, faz o roteiro aí e vambora. Não, ele passou 3 anos de desenvolvimento, desenvolvendo o roteiro, os personagens, as gags que iam ser feitas, os próprios desenhistas que precisavam de treinamento. Isso que eu acho mais legal, o treinamento dos desenhistas, cara. Tem cenas no documentário que eu assisti, eles pegavam um veado, um cervo, colocavam no meio do estúdio, todos os desenhistas em volta, desenhando sem parar o cervo, os movimentos, o jeito do cervo levantar, baixar, estudando, cara, aprimorando a arte dos caras. Tanto que isso era uma coisa que não era feita antes, porque todos os personagens que apareciam nos desenhos lá das Sinfonias Ingênuas, às vezes tinha a história de João e Maria. O João e a Maria eram crianças, mas eram crianças caricatas. Não tinham a fluidez do movimento humano. E isso ele estava tentando alcançar para o Branca de Neve. E ele sabia que os artistas daquela época ainda não estavam nesse ponto. E ele tinha que treinar. E ele treinou esses caras 3 anos, cara. Caraca, velho. 3 anos? 3 anos fazendo história. 3 anos para começar a produzir. Nessa época foi feito storyboard, foi feito teste de cena, teste de ação, desenvolvimento das gags. O Walt Disney, ele mexia no roteiro diariamente, 5 vezes por dia. Ele trocava as coisas do roteiro. E ele fazia todos os detalhes do roteiro que a gente vê de gags. A cena lá que os anões estão na mina. Você tem que imaginar que isso não tem improvisação de ator, cara. O cara tem que botar tudo no roteiro, velho. Você não pode contar com um milagre da edição. Tem que estar tudo ali. No roteiro tinha que estar. O mestre separa as pedras preciosas. O Dunga chega perto, olha as pedras, bota no rosto pra faz uma cara de bobão. Toma um tapa do mestre e vai recolher as pedras, entendeu? Isso tinha que estar no roteiro, e tinha que sentir, fazer graça e ser bonitinho e ser fofinho. Ele tinha que pensar nos momentos musicais. Por quê? Porque naquela época, muitos dos filmes que saíam eram musicais, as pessoas tinham interesse por musicais. O que acabou virando um negócio da Disney mesmo, né? O que acabou virando um negócio da Disney, assim. Era filme Disney, tinha que ter musiquinha. Mas o que as pessoas não lembram é que nessa época todos os filmes tinham musiquinha, cara. Os que faziam mais dinheiro. Então, assim, a música não tá ali por acaso. A música tá ali por um motivo comercial mesmo. Era o gosto popular da época. Exatamente. E o Disney sempre foi popular e populista. Sem falar que qual é o melhor jeito de passar a emoção se não através de uma sinfonia, né? De uma sinfonia. Mistura bem forte, a maçã sorve o sono da morte. Se na casca eu me concentro, vejo o que está lá por dentro. Agora bem vermelha vais ficar para a Branca de Neve te provar. Estás servido? Não é para ti, é para a Branca de Neve. Quando ela morder a tenra casca para provar esta maçã, sufocará, paralisará. Então eu serei a mais bela. Mas espere. Pode haver um antídoto. Nada me pode escapar. Aqui está. A vítima do sono da morte só ressuscitará ao receber o primeiro beijo de amor. Primeiro beijo de amor. Ah! Não receio isso. Os anões pensarão que está morta. Será sepultada viva! Sepultada viva! Ah! Está com sede? Bebe um gole. Bom, fica uma curiosidade que já não é uma curiosidade tão grande assim, mas enfim. A versão brasileira, ela foi dublada, as músicas foram dubladas pela cantora Dalva de Oliveira, que era uma cantora de rádio famosíssima, da década de 60 aqui no Brasil. E ela foi a responsável de trazer a versão em inglês, a versão em português das músicas da Branca de Neve. Mas a Branca de Neve era dublada, quando ela falava, era dublada por outra atriz. Por uma atriz, né? Porque a Dalva de Oliveira também não era atriz, né? E é uma curiosidade muito interessante também. A Branca de Neve e os Sete Anões foram uma das primeiras obras a serem dubladas no Brasil. E os atores que dublaram essa obra não eram dubladores, como a gente conhece hoje, como o pessoal que a gente entrevista aqui no Jurassicast e tal. Eles eram atores da radionovela, que foram transpostos para a televisão usando a dublagem. Então, por isso que, na própria versão da Branca de Neve, né, Brunão, a gente tem uma prolixia diferente da como a gente fala hoje. A gente tem... Porque Espelho Mel, a Branca de Neve é mais bonita do que eu. Não é? Ela tem uma impostação da voz diferente. Puxava muito, né? Pelo R, né? Isso, rato, eu, a roupa do rei de Roma. Tinha essa particularidade mesmo. Todos querem saber. Então o Walt Disney, ele decidiu que ia fazer o filme. E aí, cara, ele falou... Com essa galera que tá aqui hoje, eu tenho tipo 30... Tinha menos de 30 funcionários. Ele falou, eu não vou conseguir animar esse filme, cara. E ele contratou mais gente. Então, na época da Grande Depressão, o cara que contratava todo mundo era o Walt Disney. E ele não pagava barato, não, cara. Olha só, na época da Grande Depressão, na época que ele tava fazendo o Branca de Neve, os animadores do Walt Disney ganhavam, pasme, $100 por semana, cara. Que isso, velho? Era uma fortuna, velho. A gente tá falando de 1930. 1930, era uma fortuna, cara. É o preço de um carro, $100. Isso, por que que ele pagava tanto pros seus artistas? Ele queria empenho, ele queria qualidade. É isso que eu acho foda, é isso que eu acho foda no Walt Disney, cara. Porque se você pega um empresáriozinho de merda brasileiro, ele vai querer contratar 10 pessoas a R$20 no mês e querer que todo mundo crie uma obra-prima. Aqui também o cara é sufocado pelos impostos, que são realmente exorbitantes para o empresário brasileiro, né? Acho que não dá muito para a gente comparar. Mas era um cara que você via que estava ali interessado na dedicação do funcionário, né? E ele investia nisso. Não só investia nisso, como investiu os 3 anos, cara, em conhecimento para os caras, porque ele sabia que ele tinha bons funcionários, funcionários dedicados, mas que eles não iam dar conta do que ele queria, entendeu? E aí botou os caras para ralar, botou os caras para treinar. Vocês vão treinar aqui desenho, cara. Vão treinar desenho. Tanto treinaram desenho que... Os personagens humanos perderam tempo de cena porque eles não tinham conseguido desenvolver tão bem assim os movimentos dos humanos. Para você ter uma ideia, uma cena que foi cortada do roteiro e que o Walt Disney teve vontade de fazer numa época, ia mostrar o príncipe cantado preso na masmorra da bruxa. Eita! E a bruxa ia mandar fazer um parangolé lá com uns esqueletos pra dançar pra ele, um negócio esquisito. E eu, hein? Ele achava que ia ficar enrolando demais a história, e também ele cortou porque os movimentos do príncipe estavam tão legais assim. Tanto que o príncipe aparece no começo e só no final. E é bem pouquinho e aparece bem de longe. E é bem, bem limitado mesmo. Ele é muito coadjuvante. Isso, enquanto a Branca de Neve é toda pantomime, toda... Ai, meu Deus! Oh, oh, oh! Ele chega meio... Oh, e vai embora. Exatamente. Ele chega, vai, pronto. Canta e pronto. É, oh, estou com a espada. Pronto, acabou. Nessa época, ele contratou, cara, 32 animadores, 102 assistentes de animação, 167 in-betweeners, que eram os caras que ligavam uma cena na outra, 20 artistas de layout, só pra fazer fundo. Fundo e árvore, velho. 25 artistas de pintar aquarela, 65 animadores de efeitos, pessoas que pintavam, né? Pintores. Sim, sim, sim. Sendo 158 do sexo feminino, cara. Caramba, 158 do sexo feminino? Que só pintavam. Eram 158 mulheres no departamento de pintura. Isso é uma coisa inédita, né? Inédita, cara. Nessa época, tava todo mundo na depressão, cara. Enquanto tinha estúdio mandando embora, o Walt Disney era o único que tava contratando, cara. E ele fez a economia girar e fez o país até... Tá, salvou vida. contas, cara. Tipo a lista de Disney. Guardar as devidas proporções, né? Mas então, cara, ele falou, vou fazer o filme, fez isso, contratou essas pessoas. Mas antes de contratar, ele falou o seguinte, cara, eu preciso ter o meu time hoje, os meus principais animadores, eu preciso deles comigo. Eu preciso que eles comprem a ideia do filme. E ele foi, fez uma reunião, chamou todo mundo, falou, olha só, tá acabando o expediente hoje, mas eu vou precisar que vocês fiquem mais tempo. Toma aqui 50 centavos pra cada um, atravessa a rua aqui, compra o jantar e volta, que eu quero conversar com vocês. 50 centavos. 50 centavos pagava o jantar, olha só. Meu Deus, o senhor diz, esse é o banquete? Pois é. Parece Eurodia, Eurotrip, né, velho? Isso, Eurotrip. Exato, Eurotrip. E aí, o que que acontece? O pessoal voltou do jantar e o Disney começou 3 horas de explicação e encenação, onde ele mesmo encenava. Ele fazia todos os papéis do que ele tinha imaginado pro Branca de Neve, cara. Os relatos dessa história é de que quando o Disney terminou, os animadores estavam emocionados e todos compraram a ideia. Um deles, dos mais famosos, chegou pra ele no final e falou assim, olha, eu não sei como é que a gente vai fazer isso, mas eu tô dentro. É o sujeito que, quando vê um projeto bom, quando ele vê que é um projeto que tem potencial, ele encara, né, velho? Ele encara. É tipo a gente quando falou, Bruno, eu vou fazer o Jurassic Cast, Bruno. Vamos fazer o Jurassic Cast? Bora. Bora. Na hora. Ele nem pestanejou. Bora. E aí, cara, chegou 1936. O Walt Disney falou, ok, a história está pronta, é essa daqui, vamos começar pra valer. Só que havia uma tremenda incerteza se a animação longa-metragem funcionaria com o público. Isso nunca tinha sido feito antes, cara. Se o público ia comprar as emoções, se ele ia entender e se relacionar com aqueles personagens que estavam ali. Esse era o maior medo do Disney. E era o medo dos funcionários também, que também tinham medo de que, cara, se isso for um fracasso de público, nós vamos perder o emprego. Não, vamos perder o emprego, ia ser Bancroft, né, velho? Vai falir a Walt Disney Studios. Fora o fato de você... Ah, tá, você participou daquele projeto ridículo? Queima o filme no mercado de Exatamente. Trabalho. Exatamente, então tudo era uma aposta muito alta, cara. Só que o Disney, ele tinha comprado todas as fichas. E ele ia pagar pra ver. Ele ia pagar pra ver. Com certeza. Me amarre gente assim, ou vai ou racha, que tem coragem. Tem muita gente que faz isso e se fode. É, mas pelo menos tentou. E é nessa hora que eu faço um paralelo. O Walt Disney, nessa hora, ele foi Rock Balboa, velho. Foi mesmo. E, porra, a história do bastidor desse filme, cara, é algo assim inacreditável. Pra vocês terem ideia, ele já tinha pego empréstimos, já não conseguia mais pegar empréstimo, porque já tinha pego todos, e aí usou dinheiro da família e, mesmo assim, o dinheiro acabou, cara. Já tinha gasto mais de $400,000. Pra vocês terem uma ideia, na época em que foi feito, 1939, ele gastou $1,200,000. É, valores atualizados pra hoje. Mas mesmo assim, porra. Cara, mesmo assim, não é uma diferença muito grande. Ele gastou muito dinheiro. Eu diria que pelo menos $500,000 foi o que ele gastou, cara. Já tinha $400,000 e aí tinha gastado já esse dinheiro e precisava finalizar o filme. E aí o irmão dele virou pra ele e falou assim, cara, você vai ter que convencer os banqueiros a te darem o empréstimo, mas o único jeito de você convencer os caras é mostrando pra eles o que a gente já tem pronto. Só que nessa época, o que tinha de pronto? Tinha de pronto os testes de lápis, os esboços, os storyboards. Era na época assim, cara, agora ou vai ou racha. Ou eu consigo esse dinheiro, ou todo o dinheiro que eu gastei aqui já foi, já era, já foi pro saco. Então ele tava, cara, entre a cruz e a espada. Determinado, motivado. Determinado, motivado, mas morrendo de medo de ter sua obra-prima, que ele sempre idealizou, jogada no lixo, né? E aí ele convidou o banqueiro lá do Bank of America, falou, cara, ó, vem assistir o filme aqui, é só uma prévia. Sentou do lado do cara, botou todos os animadores nessa sessão. E fez o que ele sabia fazer de melhor, né? Que era motivar as pessoas a sonharem. Isso, né? Ele vendeu o filme ali pro cara na hora, mostrando. Na hora que mostrava ali, era só teste de lápis. Ele não tava satisfeito de mostrar o teste de lápis só pro cara. Ele fez as vozes, ele dançou. Ele cantou as músicas. Teve hora que ele botava a letra da música na tela. Enquanto o filme se desenrolava, o cara que assistia, ele só balançava a cabeça. Entendi. Ok. Entendi. E o Disney já tava ficando desesperado, porque o cara era um banqueiro, mas não tinha emoção nenhuma, né, velho? Como todo banqueiro. Eles vêm cifrões na frente deles. E aí o cara continuou explicando. Quando terminou a sessão, todo mundo desligou e tal, o cara saiu e foi indo em direção ao carro dele no estacionamento. E o cara não falou uma palavra. O Walt Disney foi andando do lado dele. Cara, deve ter sido a caminhada mais longa da vida do Walt Disney, né, velho? Nossa senhora, velho. Cara, e aí diz que quando ele chegou no carro com o cara... Os caras, o que, senhor Disney? É, a gente volta a se falar aí? Ah, por falar nisso, você vai ganhar uma tonelada de dinheiro com isso aí. Caralho. Meus parabéns, e assinou um cheque. E aí o Disney conseguiu terminar o filme. Mesmo assim, acho que foi fácil terminar o filme? Que nada. Era uma produção, cara... correndo, velho, contra o tempo, porque o filme tinha que estrear, ele já tinha se comprometido com os estúdios que iam distribuir o filme, porque na época ele não tinha uma distribuidora, né? Era a RKO Pictures que ia distribuir o filme. Que ainda tem os direitos, né? Foi conseguir retomar dos direitos há poucos anos atrás, eu acho. A própria Disney, né? É. A RKO Pictures foi a que distribuiu o filme, já tinha o compromisso de estrear 21 de dezembro de 1937. E o cara era tão fascista, tão filho da puta, que ele ainda conseguiu terminar o filme 2 semanas e meia antes da data de estreia. 2 semanas e meia antes da estreia. Cara, e olha, hoje esse prazo pra Hollywood, a gente pensa, ah, 2 semanas e meia antes da estreia é tranquilo, que bom que ele terminou antes. Esse prazo pra indústria do cinema é apertadíssimo. Porque, assim, normalmente você termina o filme com 3-4 meses de antecedência pra poder fazer sessão de teste de público. Isso, é, exatamente. Pra ver se você pode, precisa refilmar alguma coisa, fazer algum ajuste na edição e tal. Se você termina com 2 meses, é porque, assim, já é aquele negócio, ó, é esse filme aqui. E aí você ainda tem que mandar pra rodar, pra fazer a... compilar a cópia, fazer cópia. Exatamente. Então, leva um tempo. E ele terminou 2 semanas e meia antes, cara. Mas... felizmente, o filme foi um sucesso. Cinemas lotavam filas intermináveis pra assistir. As crianças ficaram malucas. Esse sim foi o primeiro grande blockbuster da história, cara. No final da primeira apresentação da estreia, ele foi aplaudido de pé pelos que estavam presentes, né? E era uma estreia, assim, daquelas que Hollywood sabe fazer, com pompa e circunstância, chamando todos os grandes personalidades da mídia, os críticos. Cara, o filme foi um sucesso, as pessoas faziam fila. Eles conseguiram tudo que eles queriam, cara. As pessoas riram quando tinham que rir, se emocionaram quando tinham que se emocionar, choraram no final com os anões quando eles estão chorando quando a Branca de Neve morre. E conseguiram, né, velho? E por que você foi tão boa para a vovozinha? Eu vou contar um segredo a você. Esta aqui não é como as outras. É uma maçã miraculosa. Miraculosa? É. É só prová-la e todos os seus sonhos se realizarão. Verdade? É, querida. Agora faça um pedido e dê uma dentada. Haverá alguma coisa que seu coração deseje. Talvez você ame alguém. É, eu amo alguém. Eu sabia. A vovó conhece o coração das moças. Agora pegue a maçã e faça um pedido. Eu desejo? Desejo? Sim, fale! Ande. E que ele me leve então para o seu castelo, onde viveremos felizes para sempre. Ótimo, isso! Agora prove! Não deixe o desejo esfriar! Ai, estou me sentindo mal! Ela vai sufocar! Vai paralisar! Branca de Neve foi o primeiro filme de animação a ser selecionado para o Registro dos Filmes Nacionais dos Estados Unidos. Fica na classificação do American Film Institute como o primeiro na lista dos 10 maiores filmes do gênero de animação. Foi com os lucros de Branca de Neve e Sete Anões que o Walt Disney construiu o Disney Studios em Burbank, na Califórnia. E foi, cara, o responsável por tudo o que aconteceu depois pro Disney, cara. Porque ele ganhou tanto dinheiro com Branca de Neve que ele pôde fazer tudo o que ele sempre quis, cara. Ele se tornou o Walt Disney do mundo. Trilha sonora incrível, óbvio, pra quem gosta de filme da Disney, pra quem gosta das canções da Disney. É um filme que deixou aí músicas incríveis pra quem curte. Eu preciso citar aqui a música que os anões cantam da festa dos anões ali, que eles estão, que é o Yodel Song, né? Não há mal nenhum com meu desembaraço, e não é pra qualquer um fazer o que eu faço. Cara, eu me amarro nessa música, eu acho muito divertida. Ah, eu gosto muito. É muito taverna, né, velho? É do folclore alemão, cara, Yodel Song. É dos Alpes alemães lá. Também tem as músicas clássicas que ficaram aí, Someday My Prince Will Come, né, que é muito legal também, que são as músicas mais românticas, né? Tem uma cena cortada, Bruno, eu não sei se você conhece, a cena dos jantados anões. Verdade. A Branca de Neve fez o jantar e quando eles vão pra jantar, a cena corta e vai pro dia seguinte. O que aconteceu é o seguinte, a cena não ficou pronta, não foi colorida. O Walt Disney não gostou dessa cena porque os anões ficaram muito grosseiros e ele não queria passar esse aspecto de grosseiros pra eles. Eles comiam fazendo barulho, jogando comida uns nos outros e não tinham a menor educação. E ele não queria quebrar o encanto do público com os anões, senão os anões iam ficar seres repugnantes e não fofos. Essa cena você encontra com facilidade no YouTube. Eles eram rudes, na verdade, né, nessa cena. Grossos, né? Grosseiros, né? Rudes, mal educados, né? Eram os anões do Bilbo. Bem parecidos mesmo, bem parecidos mesmo. Porque eles eram bem grosseirões, rústicos mesmo e tal, né? A corrida desesperada da Branca de Neve na floresta, que ela é a maior medrosa que eu já vi na minha vida e confunde tudo e todos com monstros. A ideia de confundir as coisas com monstros foi uma ideia do próprio Walt Disney, que ele queria exatamente isso, assim, que as pessoas vissem que ela estava inventando aquilo, que era coisa da cabeça dela, né? E é uma cena que aterrorizou muitas as crianças na época que foram assistir. Diz que tem histórias aí, rumores de que as crianças iam assistir e foram assistir num cinema, daqueles cinemas da década de 30, né? Década de 40, em que o cinema era uma casa de espetáculos e era tudo muito chique, muito garboso. Os assentos de um determinado cinema lá na Califórnia eram de veludo. Teve uma sessão que eles tiveram que trocar os assentos porque as crianças fizeram xixi nas calças de tanto medo dessa cena. Puta que pariu. Em 1930 as pessoas eram bem impressionáveis mesmo. Eram bem impressionáveis, pois é. Até a trilha sonora dessa cena teve que ser alterada porque tava muito assustadora. Pois é, mas mesmo assim eu acho ela bem legal. É uma cena que retrata muito bem uma jovem de 16 anos que viveu a vida inteira debaixo dos muros de um castelo e de repente se viu sozinha numa floresta. Minutos depois de ser ameaçada por um caçador. Você não tem muita coisa pra fazer, cara. É aquilo ali mesmo. Você vai achar que tá todo mundo contra você. E aí a coisa descamba mesmo pra fantasia onde os animais fazem amizade com ela. E aí entra a marca registrada do Disney, né? Que são os animais fofos level 9000. Level 9000 e que tem feições humanas, né, cara? Trejeitos. Feições, não. Não, é isso. Trejeitos humanos. Eles são animais antropomórficos. Exato. Senhor fodão. Chupa essa, Cine Hollywood. O que eu gosto desse filme são os detalhes, cara. O Walt Disney e os seus animadores, eles pensaram em todos os detalhes, cara. Então, são os mínimos detalhes, coisas assim que tornam a parada real, sacou? Vou citar aqui dois exemplos. Os dois exemplos têm muito a ver um com o outro, até. O primeiro é quando vai ter a cena da tentativa de assassinato da Branca de Neve pelo caçador. O caçador chega como uma sombra por cima dela e você sente aquela tensão, a música sobe, fica tenso. Você fala, cara, ela vai morrer. E aí, ela dá um beijinho num passarinho, salva o passarinho, sei lá, e ele se compadece dela. E aí a mão dele tá levantada com a faca e ela começa a tremer e a faca cai. Apesar de ser uma meio pantomima, é a cena da desistência, né, cara, dele. Outra cena que eu acho legal que tem a ver também com tremedeira é quando eles escolhem o Dunga pra subir as escadas e ir lá em cima ver o que que tem lá em cima que tá no quarto deles. Essa cena foi estragada pela história que o nosso babazão contava. Porque é idêntica, é idêntica. Só que a diferença é que no nossos babás, os anões sobem pra fazer outra coisa. No caso do Dunga, ele sobe pra ver quem diabo estava ali. Pois é, outra coisa que eu gosto de detalhes, assim, cara, que eu acho fantástico. O filme inteiro, o zangado é o que fica reclamando dela, né? E ele fica reclamando de mulher. Pô, mulher é isso aí, fodeu, né? É muito maneiro o que ele fica fazendo. Porque ele é o sexista da parada, sacou? Ele não quer mulher, ele acha que mulher, olha, mulheres só trazem sortilégios, não sei o quê. É, mulheres tem uma cena... e seus sortilégios. Isso, ele é todo assim, né? Só que ele é apaixonado por ela. Só que ele, como ele é o zangado, ele não pode demonstrar, né? Só que, cara, o Walt Disney reservou a melhor vingança pro zangado. Que foi o seguinte, na hora que a Branca de Neve morre, que eles encontram ela e tal, fazem um esquife de cristal. De cristal pra ela e ficam velando ela, aparecem todos os anões chorando. Todos estão bem chorosos e tal, assim, né? Bem consternados, assim, todo mundo de cabeça baixa, com o chapéu na mão e as lágrimas escorrendo. Cara, na hora que mostra o zangado, ele é o único deles que fica soluçando, cara, de chorar. E o Walt Disney foi ele que falou, olha, o zangado, você vai botar ele se debulhando em lágrimas. Ele é o primeiro que vai chorar de verdade, porque ele era o que realmente mais amava ela. São os detalhes, né, cara, que fazem a diferença. Que encanta, né? Fazendo outro paralelo com o conto original, não teve porra de beijo de amor verdadeiro nenhum. A Branca de Neve realmente come a maçã, depois de ter sido duas outras tentativas de matarem ela pela bruxa, né? Que ela é uma garota extremamente retardada. Chega uma pessoa na sua casa, aí tenta te matar. Aí chega a mesma pessoa na sua casa, tenta te matar de novo. Aí chega a mesma pessoa na sua casa, tenta te matar uma terceira vez e consegue. Mas as crianças são assim. Aí, tipo, eles botam ela na redoma de vidro lá e ela fica, não sei o que. Aí vem o príncipe que tava passando por lá. Eles nunca realmente tinham se visto. E ele fica tão extremamente apaixonado por ela que ele chega assim, cara, eu preciso ter essa mulher, nem que seja só pra olhar pra ela. Deixa eu levar ela pro meu castelo. Aí os anões, depois de muita reluta, deixam, né? Aí ele chega, manda os lacaios dele carregar ela pro castelo, né? Porque ele não tem força suficiente. Aí eles remexem, é lógico, né? Fazem um movimento. Aí nesse remeleixo do caixão lá da Branca de Neve de cristal, dá uma balançadinha e a maçã, tipo, pop da boca dela. É isso que acontece. Ela tava sufocada. É, aí tipo... Pronto, era só alguém aplicar Heimlich naquela mulher, que dava tudo certo. Pois é, eu vou te dizer que eu prefiro a versão do Walt Disney. Eu também, cara. Muito melhor. Cara, eu não sei nem o que pensar. Se for pensar pela versão do Walt Disney, o príncipe é necrófilo, né? Necrófilo agressivo, porque ela tava morta ali tinha uns um ano, pelo não, menos. Caralho, eles demoram tanto tempo assim pra encontrar ela? Não, demora não. Detalhes de novo. Como é que eu sei que passou muito tempo? Ela morre, aí você tem uma explicação em texto, né? E no fundo do texto vai mudando as estações, cara. Tá primavera, aí passa, vem inverno, vem outono. Ele levou quase um ano pra encontrar ela, cara. Ela passou quase um ano morta. Não, e é muito bruxa do 71, a rainha criando a fórmula pra ela ficar velha, né? Porra, só faltou ela falar, é você, Satanás? É, nossa, ela virou assim, ela, para minha voz, gritos de desespero. Cara, na hora que ela abre o negócio, sai uma nuvem, é a nuvem. É muito maneiro. Eu não aguentei aquilo, cara. Eu acho legal que a Branca de Neve, ela tem uma habilidade de RPG dos monges, que é falar com animais e ser compreendida. Sim, inclusive usar eles como mão de obra barata. Isso. A Branca de Neve é muito filha da puta, velho. Ela vira e fala assim, se eu limpar esta casa, eles me deixam ficar. Animais, vão atrás. Aí sai os animalzinhos, coitado, lavando roupa, e a filha da puta fingindo que tá espanando. Eu acho legal que ela fica dando bronca nos coitados que querem terminar mais rápido, né? É. O Bambi lá tava lambendo os pratos, cara. Não tinha como ficar limpo daquele jeito. E o filho da puta do esquilinho que queria jogar a poeira pra debaixo dos tapetes, sei lá? E a... Não. Que porra é essa? Tô te pagando pra quê, seu escroto? Vou aí e piso na tua cabeça, hein, ô, seu merda. Vai pro micro-ondas, ô esquilo escroto. Vai pro micro-ondas, é foda. Vai pro micro-ondas, vou te botar dentro do micro-ondas. Agora, é muita ingenuidade, né, pra uma pessoa só. Ela entra numa casa de anões mineiros. São anões mineiros. Não anões Hugo Soares, anões mineiros de mina. Os caras são brutos, trabalhadores braçais. Aí ela entra na casa dos caras e acha que são crianças. Ah, crianças moram aqui. É, sua retardada. Isso é um orfanato, por acaso? É, crianças moram sozinha na floresta, tem razão. Mas tudo bem, aí beleza. Aí ela, não satisfeita em limpar a casa dos caras inteira, ela sobe, vai lá em cima e apaga na cama dos caras. Velho, o mínimo que ia acontecer, eles, quando chegarem, estuprarem ela, né? O mínimo que ia acontecer. A começar pelo Dunga. Que era mais perva. E por ser mudo, devia ter o Bilal maior. Não, ele ia ficar. Ah, o meu magari. Ah, vou meter no cu. Oh. Tem uma cena, ela se perde na floresta e começa a chorar, e os animaizinhos começam a se aproximar dela, e ela conversa com os animais e fala, ah, porque eu não sou má, eu tava fugindo, explica a historinha dela, e tem um casal de passarinhos e um passarinho pequenininho. E aí ela, ah, vocês gostam de cantar, não sei o que, gostamos. Aí vem um passarinho pequenininho e pousa na mão dela, né? E aí, o passarinho pequenininho olha pro pai e pra mãe esperando a aprovação. Eles aprovam, balançam a cabeça assim, ok, pode cantar. Ele vai e canta. Ah, canta uma canção. Aí você volta a cena pros passarinhos, os dois passarinhos se entreolham e acham lindo e... Ai, que fofinho. Se entreolham, né? E aí o passarinho exagera e desafina. E aí o pai e a mãe olham com reprovação, sabe? Isso é muito americano, né, velho? É muito Disney, né, isso, cara? Seja perfeito... Não, é nem Disney, cara. Isso é muito americano, velho. Seja perfeito ao extremo. Não, mas o negócio não é nem esse, assim. É o gag, é a piadinha, assim. É fofinho o passarinho. Você sabe que Shrek destruiu Branca de Neve pra mim, né? Porque tem uma cena do Shrek que ela é totalmente chupinhada dessa cena. Que ela pega um passarinho e ela fica cantando com chapéu com um passarinho. Aí o passarinho explode e ela faz omelete pro Shrek e pro Boo, cara. Eu não consigo mais ver essa cena desse jeito. Como eu também não consigo mais ver Branca de Neve sem lembrar do Chapolin Colorado. Ah, é verdade, é difícil. Tchulin Tchulin Flum Fly. Tchulin Tchulin Flum Fly, cara. Pra mim, a cena mais bacana, mais legal de ver é a apresentação dos anões. Quando eles param de trabalhar e tá na hora deles voltarem pra casa, que é quando eles começam a cantar. Hi-ho! Hi-ho! A música é muito divertida, né, cara? E é uma das melhores músicas até hoje da Disney. Não, e eu acho legal que a música foi bem feita, tanto em inglês quanto em português, cara. Sim, de novo a dublagem brasileira se saindo muito bem. Porque em inglês é hi-ho, né? É hi-ho. É tipo um chamado, hey-ho. E em inglês, nego, pegou isso, porra, eu vou pra casa, agora eu vou. Pararatimbum, eu vou. Eu vou, e aí eu nós vou. Temos o axé. É. Isso é um problema, porque se esse filme fosse brasileiro, você sabe como é que ia começar isso aí, né? Chora, maninha! Velho, ia começar aquele povo todo lá, gritar lá dentro daquela caverna, velho. Se fosse em português, no Brasil, ia ser... Prum, prum, pati, cum, bum, gum, durum, dum. Vai haver milhão de pedras pra escolher. E com tanta pedra pra escolher, o que é que se faz? que me estraga o Branca de Neve e Sete Anões é a porra da história das babás não contavam, cara. Ah, cara, é muito bom, velho. Sabe por quê? Porque eles chupinharam todas as cenas. O zangado das nossas babás faz igualzinho o zangado do desenho, que ele fica sentado num caixote de perninha cruzada. E o zangado do desenho faz a mesma coisa, só que o zangado do desenho fica assim: é, não confie nas mulheres, elas sempre trazem esses sortilégios. E o zangado da história que nossos babás não contavam fica assim: pois é, vocês agora ficam aí puxando o saco dessa racha, mas depois vai todo mundo querer aqui, ó, e bate no bumbum dele, velho. E aquele cozinho pequenininho, peladinho, não, peludinho. Ai, que nojo esse filme, velho, mas é tão engraçado, cara, esse filme. É, pariu, um dia, velho, a gente vai fazer aqui o história que nossos babás não contavam. Por mim, na sequência. Semana que vem a gente já vai, bota isso. Não, ó. Não, não. Mas a gente vai fazer um dia aqui a história que nossos babás não contavam. Mas se você nunca assistiu esse filme, assista depois de assistir o Branca de Neve. Assiste o Branca de Neve. Isso, pra você ver as referências. Isso, e depois você assiste o História que Nossos Babás Não Contaram. Cara, é essencial pra você acabar com a sua infância. O zangado é a putinha do zangão, velho. O zangado é gay, cara. Eu sempre imaginei que fosse o Dunga, né? A putinha do zangão. Não, é o zangado. Por ele ser mudo, não poder contar pros outros. É. O zangado age igual uma mulherzinha. Cara, menção honrosa ao ator que faz o clipe, o Carlos Villagrán, porque pra mim ele é o melhor denguso de toda a história do cinema, velho. Você já virou ele de denguso, velho? Já. Cara, é muito bom ela. Você não vai ganhar um beijo, dengoso. É que eu tenho vergonha. Velho, pensei. E ele com a cara toda branca, um cílio grandão, cara. Que o... eles maquiaram o Carlos Villagrán com um cílio grandão. Aí fica assim, é, eu tenho vergonha. Aí ele vai, vai, vai, vai. O seu Madruga no zangado. Vai, vai, vai, vai. Porra, é. O mestre é o professor Linguiça. É o professor Linguiça e o Feliz. Cara, o Feliz. O Feliz tá igual, velho. Igual, igual. O Feliz é o seu barriga. É idêntico ao Feliz do desenho, cara. É idêntico, idêntico, idêntico, cara. Ele dança igual, cara. É impressionante. Ele dança igual. A cara dele é igualzinha, velho. E o Dunga é o Chaves, né? E o Dunga é o Chaves, é. O Roberto Gomes Bolaños com as orelhas do Amaury Dumbo, né, velho? E fazendo Tchuli Tchuli From Fly, que é foda pra caralho. Tchuli Tchuli From Fly, Tchuli Tchuli From Fly, Tchuli Tchuli From Fly, Tchuli Tchuli From Fly. Ela era tão linda em seu sono de morte que os anões não tiveram coragem de enterrá-la. Eles fizeram um esquife de ouro e cristal e velaram seu corpo dia e noite. O príncipe, que procurava por toda a parte, ouviu dizer que havia uma linda menina dormindo num esquife. Esta canção que eu canto destino. Sim, Brunão, eu menti. Eu não estava fazendo hora extra, eu estava no bar. Aí um amigo meu chegou e pediu um coração de boi. Aí eu, caralho, eu tinha que gravar hoje. Caraca. Aí eu saí e corre. O que que é isso? O quê? Coração de boi. É um coração de boi. De verdade? As pessoas comem isso aí? Come. Sério? Eu nunca tinha ouvido falar. Lembrei do coração da Branca de Neve, lembrei que eu tava no canto errado, aí eu fui correndo. Vocês podem ler aqui, eu botei um monte de coisa na pauta aí, se vocês quiserem falar também. Mas é tão bom os monólogos do Brunão. Ah, obrigado. Toma essa. Ah, vá merda. Só a internet dessa vez. Vamos me volta. Cara, esse programa tá mais difícil de sair do que o próprio desenho, viu? Pois. Porra! E é engraçado que os anões dão uma explicação muito infantil, né, cara? Esse é o Dunga, ele não fala, nunca aprendeu. Que isso, velho? Para de rir da desgraça dos outros. Não, e é muito legal porque ela fica tipo... Ah, ai, tadinho. É. É, tipo, ela fica assim, ela fica lá... Ah, whatever. É. Não, aliás, isso me faz pensar em outra coisa. Se ela tinha esse negócio de deixar a pessoa feia o tempo todo, por que ela não simplesmente fez esse feitiço na Branca de Neve e acabou com o problema dela no começo do filme? Ela ia ficar como velha por pouco tempo. Ela, é porque ela morreu antes. É porque ela tinha que dar problema, tinha que dar trabalho. É mulher. Mulher desgraçada. Trabalho. Mulher desgracenta. Tinha que dar trabalho, é isso. Cara, e hoje você não consegue desassociar, isso é que eu acho mais impressionante, você não consegue dissociar o Branca de Neve do Disney da Branca de Neve personagem. Se eu te falo hoje Branca de Neve, o que que você pensa? De uma menininha de cabelo preto, chanelzinho, o vestido azul, com as mangas brancas e a capa vermelha. E a saia amarela. É isso que você pensa. E foi a imagem que o Walt Disney fez dela. Você não pensa numa menina de 7 anos. Você não pensa na Kristen Stewart. Não, para. Pra quê, pensa, velho? Ninguém pensa na Kristen Stewart. Pra quê? O papo tá tão bom. Você vai evocar uma merda dessa, mata logo uma criança e sumou no capeta, mas não fala da Kristen. Que coisa! I hope,